Não copia sua amiga, seja diferente. Não copia sua amiga, seja diferente. Se ela me deu de quatro, você me dá de frente. Se ela deu com a porra, você dá pro gerente. Se ela tá no pau, alô, Bel. Você sabe do bem. Essa é a DJ Mary produzindo seu sonzão. Não copia sua amiga, seja diferente. Não copia sua amiga, seja diferente. Se ela me deu de quatro, você me dá de frente. Se ela deu com a porra, você dá pro gerente. Se ela tá no pau, alô, Bel. Você sabe do bem. Mostrando a calcinha de ré.